Hoje, ele é uma criança feliz e saudável, tudo graças à ajuda que Ana recebeu. Como Ana, você também pode transformar a saúde do seu bebê. Com o Avocado Receitas, por apenas R$ 9,90, você terá acesso a um acompanhamento personalizado comigo via WhatsApp.